del cuello. Azul 4234, tá autorizado, chame para o táxi. Marque com Delta 1935, decolou aos 36. Delta 1935. Mãe da companhia, estamos aguardando a infraero aqui informar um novo gate para o senhor estacionar. Ok, tá ciente, aguardando. Marque com Delta. Portão agora 09, prossiga o táxi pela Juliette. Fique atento à viatura Follow Me, aí próximo ao gate 8. Afirmativa pro 9, atento, voa no 75. Autorizado, chame para o táxi 353-4. Azul 4234, leve táxi à direita, ponto de espera da 10, 1895, a torre. Tá no localizador, até a pista vista, o Xaner 62. Xaner 6225, complete sinal ILS, chame torre 198, decimal 95. 1895, obrigado. Torre bom dia. Oxanel 6225, tá no ILS. 6225, tudo autorizado. 90 graus, 8 horas, 1017. Pista no zero. 7, pista no zero, 1017. Autorizado, posto. Oxanel 6225. Aguarde, temos um ATR da Trip que vai cruzar o pátio principal. Aguarde um instante. Fala, Golão, leva a nós. Aguarde um instantinho, você vai iniciar simultaneamente com o Boeing da companhia aqui no gate 4. Aguarde um minuto. Sente, livre o táxi pelo pátio 3, pátio principal, Índia, ponto de espera da 10, chame a torre 1895, o trip 5384. Taxi 43, principal, Índia, ponto de espera 118.95, 53 e 4. O Kilo Serra Lima, na escuta para a cópia? Está autorizado Serra Novembro Hotel Papá, uma centena, até a 50ª milha de Salvador, 050 milhas. Após... desce ao 045, prossegue em rota direta, em regra de voo visual. A decolagem é da 17, primeira curva à esquerda, subida é a Momo. Após Momo, Cogibo, conforme a carta, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme, Cogibo. E após Cogibo, direta radial 311, prossegue conforme o plano. Controle 119 decimal 35, a torre 18 decimal 95 e o transponder 5061. É, do Kilo Serra Lima, você tá no pátio 5? Chame a torre pra acionar, tem um boa viagem. Pode passar já, BR, eu vou no 649, falei pra lá, perfeito. Afirmo, vou no 649, assim que o ATR passar através do gate 4, tá livre, chame táxi. Entra no 649, vai chamar táxi. Vou no 759, pushback, não é autorizado, chame táxi. Chanel 6225, livrou pela Eco, na sua escuta. Ok, o 6225, táxi lento pela Alfa e mantém antes da Juliette, posição. Pela Alfa, mantém antes da Juliette. Frequência livre, chame para regresso. Decolagem 4, Aliane Mantua. Decola os 4.000, controle 1935, boa viagem. 1935, controle azul 4234. Controle azul 4234, Fuca. Azul 4234, contato radar na decolagem, subiu uma TM nível 350, saída Fuca. Que aí, 350, Fuca, azul 4234. Autorizado, prosseguir para o gate 01. Ok, vai ingressar o pátio via Juliette, o gate é 1, aguardando o táxi da Gol. Para o táxi com 68 a bordo, autonomia 3 horas, alternativa Aracaju. Segundo 649, livre táxi à direita, ponto espera da 1018-95 a torre. Direita, ponto espera 1895, autonomia 4. Decolagem autorizada, 120 graus, 8 nós. Salvador, bom dia, agora no meio da tonalidade, ponto 0, para decolagem. Golf Tango Golf, prossiga. É o Golf Tango Golf na ponte número 6, solicita reboque para o pátio número 3, posição número 3, pátio 3, posição 3. Posição que o senhor se encontra, o senhor se encontra em qual posição aqui no pátio principal? Eu encontro no pátio principal na ponte número 6, finger 6, ponte 6. Ok, meia dúzia. Ok, aguardem chance para iniciar o reboque, a gente traz a segunda companhia que vai iniciar o táxi, o Golf Tango Golf, aguarde um minutinho. Ok, não aguardo, Golf Tango Golf não aguarde, na escuta. Polo 1759, 3 horas e 45, Galeão, 192 no PLB, para onde é seu táxi? Eu vou no 759, tá livre o táxi, via Pátio e Índia, ponto espera da 10, 1895 a torre. Pátio e Índia, no ponto espera 1895, no 759. Trip 5384, confirme. Ah, desculpa, 5384, afirmativo. Trip 5384, contato radar na decolagem, subiu uma TN nível 190, saída Fuca. Cliente, solicita nível final, senhorita, 170, saída Fuca, Trip 5384. Cliente, subiu uma TN nível 170, Trip 5384. Autorizado 170, 5384. Lima, Papa Mike, confirme se há condições de informar o setor ou a radial que se aproxima de Salvador. Lima, Papa Mike, confirme se fez o plano de voo. Lima, Papa Mike. Lima, Papa Mike, acione o código 0124. T49, decolagem autorizada, 130 graus, 89. Chicago Golf, autorizado o início do reboque, reporte iniciando. Ok, está iniciando, estamos tudo pronto, estamos iniciando o reboque, Golf Tango Golf. Oi, bom dia, Golf 159, considera da 10. 759, alinhado e mantém. Alinhe e mantém a pista no 0, 759. 649-53, controle 1935, boa viagem. 1935, boa. 1-8, e vai chamar a restrição agora 2545 até no 2800. Trip 5384, está autorizado nível final 170. Autorizado final 170-384. Diego, 1649, decolou, não se escuta. Gol 1649, o contato radar na decolagem subiu, mantém nível 360 na Dael. 360 na Dael, pode voar direto da Dael. Autorizado da Dael, gol 1649. 649, direto da Dael. Autorizada, piso 1-0, uma centena com meia dúzia, 1759. Já falar de 1-0, 1759. Equipe 5217, acione a identificação, mantém nível 140, autorizada chegada BOMF e reporte para descida. 1935, boa viagem. 1935, 1939, boa. Boa no 759, o contato radar na decolagem, subir e manter nível 360, saída da EL. 360 da EL, 759. Na R6312, acione a identificação, autorizado chegada Bonf, correção, chegada Mari. Desce e mantenha nível 050. Para o controle. Siga, Mike, por favor. Patango Lima, Papa Mike, frequência livre. Papa Romeo Mike, Oscar Golf, confirme seu nível. Mike, Oscar Golf, mantenha-se sob condições visuais, aguardando a autorização do centro. Oscar Golf, confirme seu destino. Mike Oscar Golf, acione 5066. Mike Oscar Golf, voe direto Ilhéus. Confirme. Suba inicialmente a nível 140, Mike Oscar Golf. Voo na 649, chame agora Centro Recife, 1251, na alterna, 13325. Ok, descigo 13325, com 649, voo. 4039, bom dia, prossiga. Mike Oscar Golf, suba para nível 260, voe inicialmente em Ilhéus. Está autorizado, Campinas, 340 nível, via Pezulu no 6, até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive conforme o plano. A decolagem é da 1-0, primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda Bridge. Controle 1-19 decimal 35, acione 5076. 5-5-5-3-4. VIP 5384, confirmando a frequência 12545, alterna 12685. 12545, 12685, VIP 5384. TAM 3304, aciona a identificação, autorizado chegada a BOF, desça para nível 050. Autorizado direto BOF, TAM 3304. Descida, VIP 5217. VIP 5217, desça para nível 060. 060, desce bom. Chanel 6312, desça para 2000 pés, um ajuste 1097. 2000. Lima, ingresso Chanel 6312, está autorizado a final ILS, aporte estabilizado. Autorizado, reportar estabilizado, né? Voo no 759, chame Centro Recife em 1251, alterna 13325. A linha da colagem autorizada, chama 7120 lá, os 8 nós. A colagem da colagem vai manter como até 3 mil pés. E rebota. Cliente, Golf, Tango Golf. Bravo, Vitor Tango. Acione a identificação, autorizado chegada Mari. Desça para nível 050. Trip 5217, desça restrito a nível 100. Bom dia pra você. 0935, mantendo pro ar. Obrigado. Chegou 755, aguarde um instante, copy. Pra que hora é o plano? Oh, a restrição de uma centela. Controle, bom dia, Papa Romeu, Kilo Serra Lima, decolado na sua escuta, mantendo pro até 3000. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, contato radar na decolagem, subir mantenha nível 100, saída Momo. Gente, saída Momo, Kilo Serra Lima. Mike Oscar Golf, chame Centro Recife em 1251, alterna 133-25. Subida Puca, com a transição Caju, controle 119-35 e o transponder é o 5102. Gente. Equipe 5217, desça para nível 070, mantenha sua razão máxima de descida a 1.000 pés. 070 com razão máxima de 1.000 pés de descida. 5297. Chanel 6312, completo final ILS, chame torre 118-95. 295, vamos lá. Torre, bom dia, Chanel 6312 no X-Ray. 6312, reporte externo, passou a travar. Terra a reportar. São 3304, vetoração para sequenciamento, curve à direita, proa 240. Seu limite será 20 milhas nessa proa. 240, 20 milhas na proa, São 3304. Trip 5217, desça para 2.000 pés, ajuste 1097, a razão de descida a seu critério. Obrigado, liberado, 2.000 pés, 5297. Pouso autorizado, sistema 0, 1-2-0 graus, 8-9. Ele pouso na 1-0, confirma o vento, senhor. 1-2-0 graus, 7-9. São 3304, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0-7. 13.000 pés, 1073304. Com 3304, curva esquerda pro 190, seu limite é o curto do localizador. 190, curto é o limite, tá, 3304. Sound 3732, qual que é dentro de Central Fair Level 060, Mari Arrival. Ativo, fly heading Mari, position, Sound 3732. Sound 3732, reduce speed to 250 knots. Sound 3304, reassuma a navegação na proa de Duna. Boa do Duna 3304. Poxa, né? Ao 14, 219. 219. Estabilizado, costo localizador 5217. Trip 5217, complete final ILS, chame torre 118 decimal 95. 5295, obrigado. 312, táxi em frente, via Alfa e Juliette, o gate é o 05. Alfa e Juliette 05, será? Juliette 17, é ponte sendo baixado travado. Juste 10 no 7. Nesta prova está autorizado a interceptar o curso do localizador. Reporte estabilizado. 2000 e formulário estabilizado, tá? 3304. O azul 4060 está autorizado, chama para o táxi. Puxa. Papa Romeo Bravo Vitor Tango, confirme sua velocidade indicada. Gente. Controle Papa Romeo aqui do Serra Lima, 4 milhas de Momo. Após o Momo está autorizado, vá direto de destino. Afirmativo, Papa Romeo, Kilo Serra Lima. Romeu Bravo, Vitor Tango, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0 na 7. Pilo 17, da trip, pouso autorizado, que chama 0, 1-0, 8, 9, 1017. Bravo Vitor. Romeu, Bravo Vitor Tango, plano cancelado aos 1-7, desça para 1.510, vou ir na proa de Paris. Papa Romeu Bravo Vitor Tango, confirme se irá prosseguir para pouso pistão 97. Mike Eco Delta, mantenha 1.000 pés, reporte no través de situação. Sam 3304, complete sinal ILS, chame torre 118 do Sima 95. 118, mas se grato, bom dia, 34. O azul 4039, leio o táxi em frente, pátio 3, principal e Índia. Ponto de espera da 1018-95, a torre. Pátio 3, principal. Papa Romeu Kilo Serra Lima, plano cancelado ao Zona 9, desça para altitudes de tráfego, reporte passando 025. Kilo Serra Lima, confirme seu estimado de pouso. Primeira curva à direita, aguarda a liberação do controle para acender ao nível 085 e prosseguir em rota direta. O controle opera em 119 decimal 35, a torre 1895, o transponder é o 5103, o Oscar Braveco. Direito 1219. Direito 1219, dá, Mike Eco Delta, desça para 500 pés. Mantenha-se na linha do litoral, reporte através de Pitaçu. Gente, o voo 987 liga o táxi pelo Pat Índia, ponto de espera da 1018-95, a torre. Juliette. Boa, bom dia. Vejo o táxi Alfa e mantém a Cidade Juliette a posição. Alfa mantém a Cidade Juliette, tá? 3304. Mike Eco Delta, chame agora a torre 118, decimal 95. Papa Romeu Kilo, Serra Lima, frequência livre. Delta é forte, vertical de Itapuã. Azul 4039, contato radar na decolagem, submantém nível 340, saída da ELM. Levantação 340, saída da ELM. Para a torre, tem condições? Ah, vertical da torre? Está presente, então está autorizado a agilizar para o cruzamento da final da Nozera, agilizando. Mas o Delta tem um campo posição dona. Ah, estou aqui, agilizado, Delta. Sun 3732, contact the tower, frequency 118, it is now 95. 118.95, good day. Tower, good morning, this time the 3732 establish an ILS X-ray, running 10. 3732, continue your approach, expect runway vacated when you run to the degrees, they will not. Roger, Tom 3732. Efetual cruzamento, Mike, cuidado. Delta, livre pouso, cabeceiro 97, vento no 20 graus, 8 nós, ajuste 90 no 7. Livre pouso, cabeceiro 97, Delta. aos 2,5, controle 1,935, boa viagem. 1935, uma boa Páscoa aí. Gol 1887 na PUCA, bom dia. Gol 1887, bom dia, contato radar na decolagem, se mantém em nível 370, saída PUCA. PUCA 370, 887. 13031, Shelly Mount. Shelly, need 1-0-1. 32 line down, running 1-0-3732. Vitor Salmo, prossegue. Visado direto rotatório é 1.500 pés, você pode visar com o campo. Bravo, Vitor Salmo. Delta aos 29, direita, parte 4, autorizado. Bravo, Vitor Salvo, chame agora a torre 118, decimal 95. Vou voltar, sou grato. Eu sou Amaro, bom dia, o Papa meu Bravo, Vitor Salvo. Voo 1887, está autorizado voar direto Romeu Fox 018. Romeu Fox 18, tá ligado, senhora? 87. Bravo S, ciente, mantenha o ponto de espera da Papá. 732, on the ground 29, right, call ground 1219. On the right side, 219, 5 Papa Romeu Bravo, Vitor Sam. Você? Vamos lá com o campo. Tá? Confirma, vem para 17? Afirmativo, pouso na 17. Em curte, então, reporte final na 17 para a autorização de pouso. Bravo, Vitor. Vai na autorização. Tá? Está livre o táxi para o gate 9, via Juliette. Fique atento à viatura Follow Me, nas proximidades do gate 8. 3139, está próximo. Azul 4039, chame Centro Recife em 1251, alterna 13325. Bom, Recife, eu te curo, não tá nada, 3325, obrigado. Fox, Fox, Groove, e após Groove, vai acender ao nível 340, prosseguindo na mesma aerovia, Zulu no meia, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, e após Trive, direto Poços de Caldas. A decolagem da 1-0, primeira curva à direita, subida da El, após Leda e após Bridge. O controle 119 decimal 35 e o transponder 5112. 320 para Guarulhos, depois o 1-0. Bridge, depois o 1-6. Grupo 5340, depois o 1-6 até Bravo Hotel Zulu, depois direto Poços. Da El, Leda, Bridge, a saída, 1935, controle, 5112, transporte, até 3179. Então, 3179, após o VOR de Belo Horizonte, a próxima posição é Trivi, ok? É, está voltando no Lua, vai direto Trivi, vamos continuar. Bom, está correto, o cotejamento, chama para o push e acionamento no gate 8, está 3179. Camarada. O Oxenem 6225, solo. tem autorizado aqui para Brasília, o nível 320, o senhor aceita? Eu copio o 320. Autorizado, então Brasília, nível 320, via UP Zulu 17, até o destino. Decolagem da 10, primeira curva à direita, subida Arbor e após Elefa. O controle 119.35 e acione 5115. Aqui é o 320 Brasília, decolando da pista 10 com curva direita, perfil da árvore Elefa, vai voar a Upper Zulu 17 até Brasília. Controle 119.35, 5115 é o código, está pronto para o push. Correto, cortejamento, 6225, está livre o push, acionamento, reporte para o táxi. Reportará para o táxi, 6225. Oxaneme 302, qual é o seu hotel para Recife? Oxaneme 302, ciente, a subida é pouca, transição Canju. Assim que o plano chegar no sistema, eu chamo o seu para cópia. O Canju, obrigado na escuta. Nada. Está autorizado, 3179, gate 8, chama para o táxi. Vamos lá para o táxi, 3179.